O Ministério Público de Minas Gerais obteve na Justiça Eleitoral decisão favorável à cassação do mandato de um vereador de Congonhal, no sul de Minas, por abuso de poder econômico. Dois integrantes de uma coligação partidária também foram condenados por compra de votos. Os três ainda foram declarados inelegíveis por 8 anos a partir das eleições de 2020. O promotor de justiça de Pouso Alegre, Márcio Henrique Mendes, fala sobre as investigações. Nós ingressamos com uma ação de investigação judicial eleitoral, que teve o seu trâmite regular e, após obedecer todo o devido processo legal, foi recentemente julgada totalmente procedente e os envolvidos tiveram decretada a sua inelegibilidade, ou seja, o juiz declarou como inelegíveis durante 8 anos e, considerando que dentre um dos investigados há um vereador em exercício que foi eleito, o juiz eleitoral também cassou o mandato deste vereador. A sentença foi publicada e está agora na fase de recurso. Se o recurso por parte da defesa dos réus não for provido, ou seja, se a sentença for mantida, de imediato o vereador deverá deixar o seu mandato, que será cassado, e assumirá o suplente. E os demais envolvidos, em razão de não terem sido eleitos, ficarão inelegíveis por 8 anos. Ainda conforme o promotor de justiça, que propôs uma ação de investigação judicial eleitoral contra os acusados, a denúncia está em fase de recurso. Caso a decisão seja mantida, o vereador terá um mandato cassado e os três ficarão inelegíveis por 8 anos. Durante as eleições de 2020, durante a campanha eleitoral propriamente dita, nós da promotoria eleitoral recebemos várias denúncias, principalmente pela ouvidoria do Ministério Público, a respeito de atos de compra de votos, abuso de poder político, enfim, ilícitos eleitorais praticados por uma das coligações que disputavam as eleições majoritárias no município de Congonhal, que pertence à zona eleitoral de Pouso Alegre. Diante disso, instauramos um procedimento preparatório eleitoral. E no bojo desse procedimento fizemos várias diligências, inclusive com o auxílio da Polícia Militar, com o auxílio do próprio GAECO aqui, Núcleo Regional de Pouso Alegre, da qual eu integrava, né? E ouvimos testemunhas e, no decorrer desta investigação, nós entramos com uma cautelar de busca e apreensão, que foi cumprida no sábado anterior às eleições. Um farto material foi apreendido, analisado, e realmente nós formamos uma prova robusta de que esta coligação, que estava disputando o cargo a prefeito municipal em Congonhal, os seus integrantes praticaram vários atos de captação ilícita de sufrágio e, por consequência, abuso de poder econômico. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse www.mpmg.mp.br. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.